キさんがいいんじゃないかな、なんか。あいつとマルゴイバタ。Le grand pétrolier Eugène Makoa. Nakoko kate, kusangale lakama kenelina kama mae. Yoko mimi sangana, touche dans le trait tambola ramete. Apesta da mote ma moto ya lina kayo ke uyo kakae. Yoko kukira koko na normal na folia malingo. Mama, mama, amuri. Ane li poto. Ecoti salo kudana comere se casina vile si mette uppo. Capitata una magica si non voli notte. Non sa la lua ma. Ade gaya voli mai tu shao koko e vai no soya va to i mai. So che vuoi me tu scetti na de gem geni vasso na da mambo. Tu bebe si li vota e. DJ Frank. Premiere da me. Mamma voli. Hai il verso temba. Que vida amor na cabeça aqui, papá. Nossa, mamãe, canela, você foi. E com isso, uma cota na imagem. Eu changei na engenharia, eu chantei na gamba, detornei na marcheia. Minha mãe na moto, na fim de moto, e creio que vai ter que me mudar. Quando me ensinar, daí namora um bom. Até me devrei a bolinha zero. Na cotica te na cola nela yango kake. Na cor reserva estoca me a miso nanga. Como colona coco fata nas animo tu a coco nanga. Na costa le langa cotização na ba pepe. Adina ni a costa le langa cotização ya ma ya miso. Se amora bu miango como colona mora pesa mora ba sungu tom. Tale langa ni ni fuka le la kao ya ene coco. Le risque. Patron, bah, quand t'as la barre, t'es, hein? Avec Jusine, amour.